2, 3, 4, 5 para pouso naquela localidade, mantendo-se em 1, 2, 3, 4, 5 durante o trajeto no espaço aéreo Golf. Mantenha ainda o perfil aguardando a transferência. Sim. Sou eu, Guardião 07, estou prosseguindo a passada, fora do CAB. Sente, Guardião 07, da presente autorizado pela do CAB, chame controle 120.8. Partiu. Sou eu, Guardião 07, 127. Fernando aqui, ao invés de prosseguir para Salvador, vou prosseguir para o TOC, é remetido no CAB. Gente. É, o senhor me autoriza aí a cruzar o eixo da 10? Tá livre. Utilizando a cruzar o eixo da 10, Guardião. Aqui Luiz, que dá presente autorizado final da 17, reporte final CAB Guardião, vou chamar para a nova decolagem. Gente. Chame Recife 1260. Recife 1260, vai chamar, tá? 3805. Bravo, que Luiz, que autorizado pouso, pista 17, já entrou no 40 graus, 109. gráfico e o Instagram Paulo, 842, autorizado do Backtrack até 74, estaciona a frequência livre. Chame a torre na frequência 1186 quando no farol de Itapuã, para pô. Que Brasil hoje? Se autorizado, a gente atende para mil pés, vai fazer um procedimento 360 para cabeceira 17, pode ser? Sim, sobe para mil pés e prossegue para cabeceira 17. Firmo, se autorizado. Autorizado, 107, sobe para mil pés, cruzamento da final da 10, reporte final 17. Gente, eu vou chamar na final para 17 mil pés. Para Salvador, boa tarde, o azul. 4065, sente da Quebec, autorização Campinas 330. Azul 4065, pronto, cota Campinas. Pronto, 4065. 4065, Salvador Campinas, autorizado nível 320, decola da faixa 90, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda, pós-Euleda, voa Bridge, onde intercepta a rota do Zulu no 6. 5557 no transponder e controle 120.8, azul 4065. Autorizado então 320 Campinas, decola da 0, curva à direita, na da Euleda, pós-Bridge, apres Zulu no 6. 5597 ao transponder 208 ao controle, Salvador, azul 4065. Só corrigindo o transponder, 5557, o nível 320. 5557, obrigado. O nível copiado foi o 320? Afirma, 320. Correto, reporte com o plantão 03. Correto. Para o final do 7, guardião, seu autorizado já iniciou o procedimento. Confirma, guardião 07. Prosseguiu o procedimento 360 para cabeceira 17. Autorizado, procedimento 360, cabeceira 17. 248, autorizado até a parte do Grécio, até a frequência livre. Guardião, fala o seu, que eu fiz a nossa oficialista. Ah, desceu para 5.000 pés, 1.015. 5.000 pés, 1.015, 5.487. Sou 360, Oxenia? Sim. Oxenia 63, Oxenia 62, no 3, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolado 90, primeira curva direita. Descida a saída da El, leida após leida, voa bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no 0. 5532, um transponde, o controle 120, décima 8, Oxenia 62, 13. Da El, leida, bridge, decolada 10, primeira direita, 1208, por favor, confirma o transponder, é 5532. Afirmo 5532 e a rota para o Zulu no 0. Afirmativo 5532, a rota para o Zulu 10, no 6213. 05, porta a porta pronta. 5, reportará. Salvador, Oxenia 62, 6326. Sim. Autoriza após o mar e voar direto do ano. 6326 está sob vetor, curve à direita, voa na proa 050, reporte no localizador, desce e mantenha 2.000 pés. Ok, desce para 2.000 pés, pro 050, autorizado ILS, reportaremos no localizador 6326. Salvador, boa tarde, Oxenia 61, 42. 6142, Recife, informação com o Serra Romeu, 350 nível, pronto, copia. Pronto, cota 350, Recife, com o Romeu. Oxenia 6142, Salvador, Recife, autorizado nível 350, decolado pista no 0, primeira curva esquerda, descida saída Puca, transição Caju. Rota por risco 58. 5531 no transponder, o controle 120, décima 8, Oxenia 61142. Autorizado, Recife 350 por risco 58, decola pista no 0 por risco esquerda, Pucaracaju, saída, transponder 531, controle 208, Oxenia 6142. Confirme a rota e o nível quando eu conseguir, entendeu? Poxa, beleza? Confirmo, nível 350, rota Upper Lift 58, saída Fuca, Aracaju. Correto, reporte quando pronto. Gente. Tango. Boa tarde, Oceané 6315, Salvador, Guarulhos. 6315 da Oceané 360, informação em curso é a Romeu. Pronto, cópia? Informativo com a Romeu. Oceané 6315, Guarulhos, autorizado nível 360, decolada 1-0, primeira curva direita, prefira a saída da Euleda, após a Euleda, rua Bridge, onde intercepta a rota Pesilu 1-6. 5564, eu transpondo, controle 120-8, Oceané 6315. Autorizado nível 360 para Guarulhos e eu 2110, decola da 1-0, curva direita da Euleda Bridge, onde interceptará 564, 1208 na minha 3154, identifique, dê aí, mantenha 5 mil pés, chegada Mário. Que eu estou voltando? Quando siga, 6315. Só confirma a rota copiada, por gentileza. Bridge interceptor pelo 1-10. Sim, Bridge interceptor pelo 1-6, corrigindo aqui. Ah, ok. Eu preso o 1-6 em Bridge até a BHZ, obrigado. Portão 1-0, reforço com o plano para o táxi. Oxalé 63, 2000, direita para o 326. Passaré 6326 em forma de trem de pouso. Passaré 6326 autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 08 nós. Atingindo 050-3547. 487, reporte localizador 2 mil pés em descida. Descubra 2 mil pés, reportará no localizador 3547. Controle Salvador, boa tarde, agora 648. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 648. Vou no 648. Desça e mantenha nível de voo 060 na chegada marítima. 060 na chegada amada, no 648. Siga o telemotor. A telemotor, o 4 do Graia, a intenção é Salvador para a Sierra Novembro e Sierra Novembro. Salvador, setor norte, deslocando até Candeias para sobrevoo. Gente, o horário do plano não foi antes? E 30 local. Gente, aguarde por gentileza o telematango. Salvador, boa tarde, Gono 807, informação Romeu, cruzou 215. Gono 807, identifique, desça e mantém nível de voo 060 na chegada. 060 na chegada, bom, voo no 807. Copa. Hotel Matango, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo em Candeias, 500 pés, decolagem do pátio do Gré, quando autorizado pela Torre Salvador, comprou a norte, o altímetro Cogino. O transponder 0117, o controle 120.8, Hotel Matango. Está aceita a informação Romeu, no ponto da descida. Tire correto, PLB. Tente, Alfa Tango Tango. 8.62, Hotel Matango. Paulo, 4065 Azul, 118 a bordo, 430, dando Ribeirão Preto, pronto para o parque. 198430, Ribeirão Preto. Afirmo. Via Índia no ponto de espera, chama 2806, altímetro no 0, 6405 da Azul. Índia no ponto de espera, 286, com 1016, 4065 Azul. Bom dia. Paulo, 6236, livrou, tá taxi pela 1. Xante, mantém a posição antes do taxi Juliette, Xante é 6326. Mantém antes da Juliette, 6326. 57. Trip 5487, vamos trem de pouso. Tomará quando baixado o Trip 5487. Autonomia, por gentileza. 3 horas e 56 minutos. 76142, inicialmente táxi até através da posição 62. Inicialmente através 62, o janeiro 6142. Oceaner 6213, está com 74 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Alternado nosso é Guarulhos, para o táxi. Confirma a PZPB 6213 do Oceaner? POB de 74, 74. Gente, táxi em Trojan, dê passagem ao Fontecinha à sua direita que vai ingressar para o 01, ok? Gente, dá passagem ao Fontecinha da companhia à direita, 6213. 6326, Juliette 01 no portal. Juliette 01, autorizado 6326. Xenera 6213, segue o Fokker 100 da companhia via Índia no ponto de espera, chama a torre 1086, altímetro 1096. Via Índia no ponto de espera, chama a torre 6213. Informa ATR72, marca 27. Ventura 60, grau 099. Indo agora do Pato 3, segue o trafo, no ponto de espera com o número 3, chama a torre 1086 e o altímetro 1096-6142 é o Xenera. Tem com o número 3 o Xenera à frente, quando pronto 1086-200, Xenera 6142, boa. A torre